Quando tu vê o biruta e o barulho tu escuta, começa a rebaixar, começa a rebaixar. Começa a rebaixar, começa a rebaixar. No passinho vá, no passinho do maloqueiro, no passinho. André Cedrinhos, do Mural de Ibicoara. Eita caralho! Vá amanhã, vá, vá, vá, vá, larga no chão, vai, no chão, vai, no chão, vai, no chão, vai, no chão, vai. Larga no chão. Larga no chão, esse papadão. Larga no chão, esse papadão. Vem, tá, vá, vá, novinha, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá. Eita caralho, eita desgrama. Da cabeça, ó. Meu Fiat bravo tá na pista, pente suspensão, o grave também tá batendo. As novinhas não se dá, quando tu vê o biruta e o barulho tu escuta. Começa a rebaixar, começa a rebaixar, começa a rebaixar. Ó o passinho do maluqueiro ousado, ó. Começa a rebaixar. No passinho vá, no passinho do maloqueiro, no passinho vá, no passinho do maloqueiro, no passinho. Eita caralho, eita desgrama. Vá amanhã, vá, vá, vá. Larga no chão, vai, no chão, vai, no chão, vai, no chão, vai. Arrasta o sofá, minha tia, chama a vizinha, pega a cerveja. Larga no chão, larga no chão. Lá meu pela pouco tá sacudindo. Galera de Jauá, minha liberdade. Linha 8, Avenida Peixe. Eita caralho, meu calabetão. Águas claras, swinga minha banda. 93, 25, 6666. HMJ Produções. Foda, foda, foda. Demais, que parada é essa?